Podcast de hoje! E hoje a gente tá com um tema especial de relacionamento de famosos ou populares. E a gente chamou pra participar aqui hoje com a gente o Renê Fernandes, que é o vocalista da Evo 84. Dá um oi pra galera, Renê. E aí, gente, tudo bem? Tá aqui, tá? A gente tá aqui com o nosso Bruno Vocal. E aí, pessoas! Que tá todo cantarolando hoje. E a nossa gostosíssima chefa, Luísa Costa. Ai, Jesus. E eu, é claro, Aninha Artuzzi. Então, o Renê hoje, acho que ele tá meio tímido agora. Não, tô nada, é que vocês estão tão animados assim que eu tô pensando que vem bomba por aí, tô até com medo agora. Posso perguntar a primeira bomba então, já que é... Pra bombardear mesmo, né? Então vamos começar. Solta aí. Renê, eu tava olhando seu clipe, né? Aí eu tava olhando assim, eu acho que você é um homem tímido. Eu sou? É, eu tava visualizando assim. Um pouquinho. Você é um pouco? Não, um pouquinho. Dependendo do momento, assim, eu até sou. Depende do momento, hein? Depende do momento, assim. Você analisou como isso? Não entendi. É porque você dá a impressão, Renê, que você é meio tímido, que você é mais contido, assim. Uh-huh. Então, você não extravasa muito, você não olha muito pra câmera. Isso dá a impressão de meio retraído e tal. Você diz que não é todos os momentos. Que momentos que você não é e que momentos que você é. Não, mas com relação a ser tímido, eu acho que é de personalidade, assim, né? Eu sou de câncer, assim, eu sou mais a minha. Mas qual clipe você tá falando? Você tá falando esse novo da Evo, o Minha Pira? É, esse mesmo. Olha, não é? Amiga, não é não? Não, é que a gente ouviu dois. Ah, tem o Quero Sentir Você, que é mais romântico um pouco. Quero sentir você e adormecer só com você. Então que seja assim, que eu te venero até o fim. Tem o Minha Pira, que é o novo que a gente fez, que tem o Bonde da Estronda também. Você é minha pira, minha brisa, meu motivo pra viver tudo com você. Você é minha pira, minha brisa, meu motivo pra viver tudo com você. Você é minha pira, minha brisa, meu motivo pra viver tudo com você. Mas eu olho o tempo inteiro pra câmera, tô sempre rindo, gesticulando, assim, não sei, mas enfim. Eu sou meio tímido porque eu não conheço, assim, às vezes, tipo, você é apresentado a uma pessoa, daí eu fico meio na minha, pra conhecer, começa a conversar, daí quando se desenvolve um pouquinho mais, daí você dá um pouquinho mais de espaço pra fazer uma piada ou outra, que às vezes você não conhece a pessoa de repente não tá num bom dia, você vai fazer uma brincadeira, a pessoa já te dá uma invertida, já não é muito legal, né? E você acha que as pessoas chegam mais em você? As pessoas não, né? As mulheres. Amiga, peraí. Coisa esse microfone um pouco, depois você tá tipo meio que babando no microfone, tá tipo assim, ó. É, tá dando uma cuspida aí. É, amiga. Ela tá babando no Renê. Tá com fome, amiga. Para aqui no meu microfone. Renê está sendo babado ao vivo. É. Caralho. Olha, eu não é querendo sacanear, não, mas parece que era o Tasmani entrevistando o Renê. É, tava meio... também, tava mesmo. Ana querida. A Tasa mais gatinha da internet, nosso fake da internet, tá? Ana, retome seu fôlego, limpe a saliva do rosto e agora continue. Ei, mas agora tá ouvindo minha voz? Como tá? Agora você tá menos emocionada, amiga. Agora parou já, Bato. É. Nem lembro que eu tava perguntando, mas... Não, então vou justificar a pergunta, porque eu acho que o Renê deve estar pensando por quê. É porque eu tava assim, Renê, eu vi que você tava sensualizando o vídeo. Aí eu pensei, eita, as fãs vão ficar doidas quando ver o vídeo. Contextualizando em que vídeo você tá falando? Agora eu tô perdido aqui. Contextualizando o quê? Ah, ué, as meninas gostam, ué. Eu aposto por aí, tô adorando. Deve estar vendo já o vídeo no replay já umas 20 vezes. Cara de bom moço. Tá, você deve estar falando do que eu quero sentir você, então, né? É, eu acho que é esse mesmo. Aparece sem camiseta, de cueca na cama. Sim, é meio doido, assim. Mas é que tava no contexto do roteiro, né? Tinha uma atriz conversando junto, tinha uma história da ilha, a gente foi passar um final de semana romântico numa ilha e tal. Então meio que entra num contexto se assim, aparecer assim, quase. Não peladão, assim, né? Mas sem camiseta, assim. Mas. Sei, hoje em dia eu vejo, eu acho meio estranho, assim, mas acostuma. As meninas, assim, que entram pra ver, acham legal. Então, pra mim, isso aí tá, já tá bom, já resolveu, então, né? Mas, lógico. Mas então, mas aí que tá, pra fazer isso, justamente isso, de estar sem camiseta, estar em clipe, eu já sou meio tímido, assim, sabe? Foi um lance que rolou porque a galera falou, não, a cena é assim e tal, você fica assim, faz isso, tá bom, então, né? Mas geralmente eu sou meio tímido, sou meio na minha, pra esse tipo de coisa, assim, né? E beber um golinho, eu ia pedir um golinho, falar, dá um golinho aí, sem camisa. Você tomou um golinho, René? Já, eu tomei vários. Eu gravei o clipe e tava meio doido já. Ele tava meio aéreo. É, daí teve até uma cena de beijo, de uma pegada mais forte, assim, que a gente até tirou do clipe pra não ficar muito pesado, assim, né? Eu também, eu compartilho da sua ideia, viu? Eu não bebo não, mas eu ia pedir uns goles também antes. Lógico, pra dar uma, como é que se diz? Uma equilibrada, isso mesmo, é. Cara, você tá parecendo a revista Capricho entrevistando um artista. É mesmo, por quê? Tá tão bonitinho isso, eu tô... Tá parecendo pergunta de fã, cara. É porque eu tô me sentindo carente. Mano, pergunta de fã, eu tenho outra pergunta já da revista Capricho, pode ser? Alô? Pode. Então, Renê, você fica com muitas fãs? Ah, eu fico às vezes, assim, tipo, quando rola, assim, tá num show, tem uma mina que é bonita, você troca uma mina, é legal, assim. Acho que tem a ver, né? Não tem muita regra pra você pegar e falar, pô, não vou ficar com fã porque fã vai lá. Vai ficar com a faxineira do local lá do show, velho, só pra ficar uma fã. É, daí pode. Então você não é, mas quando é uma mina adora, assim, cara, e rola uma conversa, rola um tratamento ali, às vezes a gente fica assim. Eu sei como é que é essa vida, sabe, René? Eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo. Tá certo. Eu sou famoso igual a você, não, mas eu me considero uma pessoa semi-chique. Não, mas. Quadro perfeitamente o que você tá dizendo. Não, mas eu também não me considero famoso, assim. Tem um hip-hop bom na internet, assim, mas famoso é um outro lance, assim, né? Não, tu é sim porque tem umas meninas no meu Facebook que vivem publicando coisas de você e falando, ah, ele é lindo, ai. Ah, isso é bom. Mas faz... elas são feias. Agora a Tasmania vai falar. Ou então pode ser até o Frajola falando, né? Que ele fala babando também, né? Mas você, menina! Meu filho de picada! René, eu queria saber se dificulta ou se facilita os relacionamentos, ter uma banda e tal. Não, acho que facilita no lance da mina já te conhecer, né? Quebra aquele lance do primeiro contato, assim, sabe? Ser um 0-0. Você tá numa balada, de repente a menina já te viu em algum lugar, já te conhece. Então o fato de você chegar pra conversar e músico, querendo ou não, não sei se o Bruno concorda comigo, de repente tem uma conversa, não sei, mas é mais. É mais solto pra conversar, assim, sabe? Já vai chegando falando sobre qualquer coisa, já fala alguma coisa do cabelo, da roupa, já veja, emenda. Essa parada, ele, a gente já sofre uma abordagem. A pessoa já chega diretamente já perguntando coisas sobre banda, sobre música, sobre trabalho. É, quando vê, já tá tão entrosado que fala, pô, cara, ou eu beijo, ou eu como, ou eu vou embora. É. Mas é verdade. Então, daí, com relação à parte ruim, é que eu costumo não expor muito, assim, sabe? Tem algumas meninas que eu namoro. Por exemplo, agora, recentemente, eu namorei, por exemplo, uns 3, 4 meses e ninguém soube. Tipo, a galera foi saber quando eu tava solteiro de novo. Eu fui sair e acabei ficando com uma menina lá. Mas eu tava, tipo, namorando por uns 4 meses e não divulguei, não postei foto da menina. Não relacionei ela em nada, sabe? É, eu preferi preservar, assim, pra galera não ficar em cima. Porque senão fica muita fã, assim, mais nova, né? Vai adicionar a menina, vai começar, sei lá, xingar a mina, falar, ô, oh, que não sei o que, não pode. Vagabunda, tá vagabunda, é, não sei. Não tem como prever, né? Galera que gosta da banda, tem um carinho muito grande. É, tem isso. Ao mesmo tempo que tem as fãs assim, que respeitam, que querem te ver feliz, que entendem que você é homem, vai se relacionar com uma menina X lá, tem as outras meninas também, por outro lado, que vão sempre querer casar com você e que você é só dela e acabou, tá ligado? São tipos de liberdade que você tem que abrir mão, assim, né? De uma certa maneira. Mas é legal, eu gosto bastante. É mais no lado do lance, você ser um pouquinho mais extrovertido na hora de conversar, sabe? Mas Evo, se eu fosse a Eva louca, René. Estamos tudo retardado aqui hoje, tô brincando. Então, René, só que eu ia pensar, se eu fosse sua namorada, eu ia pensar, esse menino aí tá me escondendo aí pra ver se não pega outra, que ia falar que você deve assumir. Mas com certeza iam pensar, mas devem pensar isso também, né? Ah, ele deve estar querendo fazer papel de solteiro pra pegar mais gente aí, pra, né? É, eu tenho irmão famoso, sabe? Conhecido no Brasil inteiro e o bicho não pode. Às vezes ele fica até sem jeito de tirar foto com um monte de fã pra, tipo, a mulher dele não achar que ele tá fazendo merda, né? É sério, cara, o bicho é mó tímido, sabe? E é foda. É, entendi. A mulherada lá, ai, Milton, não sei o que, ele, ai, meu Deus. E René, tem muito homem que dá em cima? Sim, pra caramba também. Caralho, que merda. O divisor de águas, assim, que abriu pra essa galera, assim, foi o lance da parceria com a Anaí. Eu gravei um clipe junto com a Anaí, que é Zé Bebê. Já não curarei tua solidão. Quando hoje anoitecer, não estarei para ouvir as histórias. O RBD tem um público, tem bastante mulher, tem bastante homem, é um público bastante GLS também, tem muito homossexual que gosta. Eu respeito, tem um monte de amigos, tem que é gay, não tem problema nenhum. Não, também. É, não, não tem problema nenhum com isso, acho super tranquilo. Bota assim. Que pra mim tem três tipos, tem um viado, tem um gay e tem um homossexual, velho. O viado não respeita ninguém. É, exatamente, isso eu já acho esquisito, quando o cara não respeita, o cara chega, conversa e quando vê o cara já tá se alisando, assim, ele fala assim, não. Ah, tem mas que... tem um monte de mulher que aposta que não respeita também, que já chega alisando. Ah, mas a mulher não incomoda, né, a mulher vem te atrás. Alisa aí, meu bem. Aí, tá. Ela falou, não, tá hora, pode ficar alisando. Se for uma mulher bonita, fala, não, beleza, vai alisando aí, tá legal. Agora, se for um cara ali que vai ficar te alisando no braço, ai, adorei você cantando e tal, não sei o quê, é meio esquisito, né? Mas só com relação a isso, assim, o resto é tranquilo. Alisa mais embaixo, minha filha, só de brincadeira. Agora, o Renê. Oi. Fazer uma pergunta aqui de semi-chique pra famoso. Ah. Quando você tava namorando, velho, a mina implicava contigo por causa do seu trabalho, por causa que tu é famoso. Ah, as mulheres ficam em cima de você. Ah, a mulherada fica te mandando mensagem no Face, no Twitter, não sei o quê. Fica mais na brincadeira, né? Tipo, por exemplo, você posta no Facebook, ele vai ter vários comentários, aí ela vai entrar pra olhar ali o que as menininhas estão comentando. Vai na cabeça dela. Manda um recado pra minha namorada que não aceita isso, não. Ela quer que eu seja vendedor, panelinha, sabe? As redes sociais, né? Funcionário de posto de gasolina, mas famoso não, tá ligado? É, tem que entender, assim, essa parte da liberdade que você perde um pouco, assim, né? Principalmente em rede social, Facebook, eu posto assim, as coisas que eu tô fazendo e minha vida é meio que aberta pras pessoas, onde eu tô, pra onde é, mas se uma mina chegasse pra você que tu ama muito e falar, ah, não gosto dessa sua vida, muda. Então já começa terminando o namoro, né? É, já começa terminando o namoro, exatamente. Já mudei de vida. É a primeira mudança, com certeza. E a mulherada fica muito insegura? Ah, não sei. Acho que os últimos três relacionamentos que eu tive, assim, duraram 3-4 meses, assim. Mas acabaram terminando por causa da distância. De repente, da mina ser de outro estado, da mina viajar pra fora por muito tempo. Coisas assim, sabe? Eu namorei uma vez, meu primeiro namoro durou tipo 7 anos, assim. Eu comecei a namorar com 16, 15, assim. E foi até uns 20 e pouquinhos, assim. Namorei mó tempão, assim. Então meio que acostumei. E depois quando a banda começou a aparecer mais, assim, mais shows e viajar mais, e mais festa, mais mulheres, mais bagunça, assim. E daí eu dei uma piradinha, fiquei um pouquinho mais louco, assim. Mas de um tempo pra cá eu tô mais tranquilo, tô bem apegado ao trabalho, bastante coisa boa acontecendo, clipe novo, lance um gravador agora, a gente voltou a tocar bastante, tem shows aí em vários lugares do Brasil. Então a gente tá meio que focado nesse lance de trabalho, que eu acho que é o que faz gerar todas as outras coisas, inclusive essa entrevista que a gente tá fazendo hoje aqui, né? Pois é. E você tem preferência, René? Do que especificamente, assim? Se você tem preferência por algum tipo de mulher específico, assim? Não, cara. O que me agrada. De preferência o sexo feminino, né? Primordialmente, né? Eu gosto de mulher simpática, que conversa bem, conversa sobre tudo, mina inteligente, assim, sabe? Claro que é ideal ser bonita também, né? Mas acho que o lance da... Sabe, Bruno, quando casa, assim, você troca ali a camina, a mina já, sabe? É difícil explicar, é o lance da química, sabe? Da mina saber conversar mesmo, e é difícil. Geralmente você vai numa balada, tem muita mina que é meio fútil, que tá lá, que sabe que é bonita, que os caras vão chegar, que pode responder qualquer coisa e o cara vai querer do mesmo jeito, sabe? É meio cara... é foda. Então, tipo, eu prefiro as minas, assim, que sabem do que estão falando. Tem assuntos que não seja ligado à banda. Exatamente. Mas, Renê, você que era tímido, aí depois começou a fazer sucesso, você não tirou um pouco de atraso, não? Ah. Isso acontece muito com os tímidos. Tipo assim, porque geralmente tímido, aí tem vergonha de chegar na mulher. E você ficou famoso, você não precisa mais ficar fazendo muita coisa. Mas, a mulherada já faz o trabalho. Não, mas vergonha disso eu nunca tive. Eu imaginei essa situação, ele tímido, a menina chega pra ele e fala assim, Renê, quer transar? Não, mas eu acho que, de repente, pra todo... Não sei se pra todo homem, assim, né? Mas pra quem é músico, pelo menos, assim, e tem esse lance de querer chegar, de querer conversar com as meninas, quando a mina chega muito fácil, assim, a galera, de repente, já se assusta, assim, né? Você pensa, poxa, a mina tá fácil demais, é esquisito isso aí, né? A mina, vem uma mina mais bonita, chega, e aí, Renê, vamos aí e tal, vamos aí, te leva embora. Aí fala, pô, mas como assim, né? Não desse jeito, sabe? Mas meio que assusta, sabe? Quando a mina é muito fácil, nem quando o cara, a mina tá na balada e vem um cara muito atirado em cima, dificilmente a mina vai ficar com o cara, justamente por o cara ser muito atirado, tem mina que não gosta. Eu, particularmente, quando eu, desde novinha, eu nunca gostei de homem famoso, não. Porque eu achava que eu ia ser multifruda. A galera tem imagem do homem que tem banda, que é músico, que mexe com parte artística, que todos vão ser meio que... Vai ser tudo tipo cachorrão, tudo maloqueiro, assim, né? Eu pensava isso. Eu particularmente tenho fases, mas quando eu me comprometo, assim, com alguém, tô num relacionamento, independente de estar namorando ou não, mas tô ficando com uma pessoa só, e externo isso pra pessoa, eu falo, não, eu tô ficando só com você, tal, é nóis. Eu me comporto, costumo me comportar, assim. Pode vir alguma mina numa balada, se jogar, assim, me abordar de alguma certa forma, assim, eu... Já tô imaginando a namorada do Renê do lado do palco com spray de pimenta. A mina chegou, se jogou, tomou a jateada de spray de pimenta na cara e fica lá agonizando o show inteiro. Tadinha. Ai, que horror. Mas quando eu era mais nova, tinha um menininho de banda que ele gostava de mim, né? Aí eu não queria ele não, porque eu pensava, ai meu Deus, eu vou ser chifruda, vai ter uma mais bonita que eu, uma mais gostosa que eu, ele vai me largar, meu Deus do céu. Aqui em Brasília? É. Em Brasília, mais ou menos. Eu tava entre Brasília e Curitiba, né, na época. Esse sotaque teu, Luísa, é da onde? Eu sou de Brasília, mas eu moro em Curitiba tem 8 anos. Mas você não tem sotaque de Brasília também? Tem dois amigos aqui em casa hoje que são de Brasília e não tem um sotaque nada a ver com o seu, assim. Tipo, eu sou mestiça, Renê, que eu moro aqui tem uns 8 anos, só que eu ainda fico me achando um pouco brasileira, sabe? Eu tô meio chata pra pegar o sotaque. Entendi, a Luísa é uma peça única, assim, ela tem... É tudo diferente de todo mundo, até o sotaque ela que inventou. Tem um sotaque mineiro junto, assim, meio misturado. Tu tá bom nisso, minha família é mineira. Minha família é 90% mineira. É que você fala assim, um sotaque meio misturado, assim, com mineiro, sabe? Daí dá pra entender, assim. Você fala um sotaque... É, meio mineirinho, sabe? Tem com pão de queijo? É, pão de queijo. Tá longe de mim. Mas então, Renê, tem uma outra pergunta pra você. Eu tô aqui na minha revistinha das meninas. A média de idade de quem gosta da Evo é mais uma galera adolescente, assim, ou adulto, assim? Porque eu tava vendo as meninas, né, falando com você. Geralmente é um povo mais, assim, 18 anos, né, que eu tava dando uma fuçada, né, no seu perfil. O bom é que 18 anos já pode, né? Eu vejo nos shows uma galera dos 15, os mais novinhos tem na pegada dos 15 anos, tem a minoria, né, mais nova que isso, mas você vê, assim, massivamente a galera dos 15 até os 20, 22, por aí, assim, estourando os 25, assim, uma pessoa ou outra que vai entrar na minoria, tem os abaixo de 15, assim, também. Mas eu acho que na média, é isso que você falou mesmo, 18 anos, 19, a galera que tá ali, sabe, final de segundo grau, comecinho de faculdade, calouro de facu, essa galera, assim, que ouve mais som da gente. Ai, essas musiquinhas românticas, carinha de tímido, sensualizando no vídeo. Tem toda uma tática. É, as mulheradas ficam, meu Deus do céu, eu tô morrendo, cara, morri. Eu lembro da minha época de colégio, eu não ficava doida não, né, que eu era orgulhosa, mas minhas amigas ficavam piradas. Ah, é? Minhas amigas ficavam loucas. Mas não tinha ninguém que você gostava na época, assim? De banda? Tudo, sei lá, o RPM, eu não Deus sei. Nada, eu achava mó mico ficar colocando pôster de homem no quarto. Eu falava, meu cafuneco, eu não vou não. Oxe, ele não tem pôster meu lá. Cadê meu pôster? Eu quero ser homenageada também. Só tem no banheiro, amiga. A Ana é uma pessoa que deve ter uns 200 posts aí, 200 mil espalhados nos banheiros do Brasil, coitada da amiga. Começou a cobrar pela... Pela 3 pontinhos, né? Já pensou 10ão pelos 3 pontinhos, hein, amiga? Eu vendi os posts e pegava parte do dinheiro pra mim. Ô, Renê, mas mulher também faz isso, viu? Tô falando aqui da Ana, mas mulher faz isso com homem também, cara. Mulher fica doida olhando... Só que elas pensam diferente, entendeu? Vocês pensam a mulher pelada, né? Com cara de safada. A mulher pensa não. Tipo, ai, já pensou? Eu namoro o Renê. Caso com ele, tem um filho. Eu não tenho isso. A menina tem essa, quando é mais novinha, tem essa fantasia de casar com o cara. Ai, casa comigo, namora comigo. Aí faz declaração pra ela, fala, eu te amo, amor, você é tudo. É, mas eu trato as com bastante carinho. Twitter, Facebook, sempre tento responder. No Twitter eu respondo mais, no Facebook é mais pra eu postar coisas. Mas no Twitter eu sempre respondo, assim, elas vêm com bastante carinho, bastante coisa legal, assim, eu sempre agradeço o carinho de todo mundo e tal. Tem uma galera de todo o Brasil, tá mais legal. Inclusive o jeito das mulheres do Brasil, assim, muda de um... outro, né? Em Minas, as mulheres já são mais soltas, assim, né? Em São Paulo, as minas são mais doidas. No Rio, as minas são meio malandrinhas. Meu amigo fala que as do Rio, que ele não precisa nem se dar muito ao trabalho. Ele fala que é tudo gostosa e ainda chega chegando. E aparece umas psicopatas, Renê? Ah, aparece um monte. Que tipo já... de mina psicopata? Aquela que fala assim, tu me agarra, eu te rasgo todinho. Mina, não psicopata, mas a mina tá querendo mesmo, assim, é quando você vai tocar numa outra cidade, e a mina liga pro hotel, os caras falam o quarto que você tá, o andar que você tá, as doidas vão e alugam um quarto do lado do seu, assim, no hotel, daí de madrugada as minas vão bater na porta do seu quarto, querer falar com você, querer fazer alguma coisa. Ah, mas... o quê? Jogar dominó? Jogar dominó. Meu Deus, mostrar a lingerie nova pro Renê, quero sua opinião masculina. Chega assim, não, passei na frente de um sex shop ali agora. Agora lembrei de você, por isso que eu tô passando aqui. É. E você faz o quê, Renê? Você escapa como? Fica de escapa o quê? Você acha que ele escapa? Pra você, né? Mas eu não posso contar, não. Não, isso aí é só. Fala que eu tô vendo filme, vendo jogando videogame até de madrugada, pô. É, lógico. Você dá o seu joystick pra ela de Atari e ela vai lá e brinca. É. Joystick de Atari é sacanagem, né? Hoje vai ser. Uma fã, assim, tipo, meio que te conquistou, sei lá, chegou em você, fez uma coisa legal, você pensou, poxa, essa daí foi diferente, assim. Ah, nunca lembro, mas tem as meninas que meio que umas cantadas, assim, tipo, decoradinhas, assim. Daí... Olha, Renê, não é querendo te deixar sem graça, não, mas eu vou ter que contar um negócio. Conte. É a mais pura verdade, essa não tem pra onde correr. Ah. É pra chegar direto ao ponto, eu vou falar, todo músico já fez orgia. Ufa, não bem que não tem. Não sei, cara, não sei. Ah, qual é, meu irmão? Pô, sou produtor de banda, velho. Já tomei conta de um monte de banda, já viajei o Brasil inteiro, eu segurava a porta de quarto de hotel, mano. Falei que vai lá. É, meu irmão. Aí... Escolhe a top e manda entrar, né? Poxa, é um processo seletivo, pô. Tu já vê de lá do palco, tu já vê quem tá lá embaixo. Dá só a pulseira vermelha assim e fala lá atrás, final do show. Esses bagulho ainda não rolaram, não. Quem sabe um dia, né? Mas ainda não rolou, não. Eu parei com isso, porque hoje as minas já sabem, eu sou um homem transformado. Aleluia! Eu sou um homem fiel. Ah, é? Eu quero casar com a minha namorada, já tô com 30 anos já, daqui a pouco ninguém me quer, vou tá pobre, mais gordo e mais feio, aí fudeu. aí eu parei com isso, mas na época de banda, de viagem, tudo, meu irmão, você tá maluco. Mas você tá quantos anos, René? Eu tô com 27. Minha menina ainda, quando chegar aos 30, você quieta, viu? É, falta uns 3 ainda, falta pouquinho. Mas o René, eu ainda acho que as meninas pensam dele chegando lá na casa, com um pouquinho de flor pra ela, fala com a mãe. Não, as minas tão safadas mesmo, as minas falam uns negócios que você não acredita. Ué, tô dizendo. As mais novinhas, viu? As minas de 15 anos falam uns negócios pra você que você não acredita. Que você fala, nossa, como assim? Será que ela tá falando sério mesmo? O bagulho tá doido. O que te falaram, Renê? Não, essa parte a gente pula. Já ouvi coisas absurdas de menininha. É, você deve saber também. Propostas indecentes, é? Não, eu ouvi, foi uma banda que com certeza o René conhece os caras são meus conhecidos também, mas eu não vou falar nome. Uh-huh. É, eu tava lá, tipo, tomando um Red Bull, sentado e conversando com os produtores, toda a galera, de repente eu catou a fã, foi pro meu lado. A menina sentou no colo dele e falou assim: tá a fim de empurrar um feijãozinho mais tarde? Eu olhei pra cara da mina assim, eu falei, caralho. E ele? Aí ele olhou, tipo, arregalou o olho e falou, só. Só. Mas, vai dizer não? Meu. Oh, mas o povo, todo mundo de banda, assim, todo mundo não, né? Generalizando, assim, muita gente fala que homem sofre muito mais com ser famoso do que mulher, porque a mulherada já chega, fala do feijãozinho, do lá em casa, do quer mostrar a calcinha nova. Homem fã é mais respeitador do que mulher fã. Mais respeitador, assim, eu digo assim, no sentido de não falar, assim, tão nas caras, assim, é o que quer, é, sabe? Hoje em dia, deixa eu te explicar. Hoje em dia as pessoas se aproveitam de qualquer descuido, de qualquer vacilo de um famoso pra ganhar dinheiro e fama em cima disso. Então, hoje em dia, as pessoas não pensam duas vezes em querer engravidar ou sair num barraco, ou sair na porrada, ou sair do lado de uma pessoa famosa só pra ficar famosa de um dia pro outro. Ah, mas famosa zoada, né? A gente vê aquela mina famosa lá daqui de Brasília, que fez aquele vídeo que rolou lá no Senado, lá na Câmara, lá, que todo mundo sabe quem é. Beleza, foi demitida, mas depois desapareceu em programa de TV, saiu na Playboy, saiu no programa aí, não sei o quê. Pô, a mina ganhou respeito porque fez um filme pornô. Ah, ela não ganhou um respeito, né? Ela não, ganhou... ela, no Brasil ela ganhou respeito sim, cara, porque infelizmente no Brasil o próprio brasileiro destrói a própria mídia e a cultura. Então o que que acontece? Você chegar assim e falar, quem é a gatinha que conquistou o coração do René? Vamos saber mais sobre ela. Não, ele quer saber de quem é a fulana que o bicho tava saindo, quem que ele pegou. Ah, mas isso não é respeito, Bruno. É fofoca da vida. Não, não é. Isso é o jornalismo preguiçoso brasileiro que dá atenção pra esse tipo de coisa, faz com que isso se torne respeito. Respeito deles lá, meu não. Mas é o respeito que eles colocam na mídia hoje, o que você vê nas TVs hoje em dia. É muito fácil a mina fazer um filme pornô, a família dela inteira tá nem aí, porque sabe que ela tá rica, ganhou dinheiro posando pra Playboy, saindo um monte de revista, um monte de programa de TV, entendeu? Hoje em dia é assim. Eu penso que esse feito tá mais pra palavra status do que pra respeito, assim, né? Não, então, o respeito que eu digo, a mídia dá mais atenção, as pessoas dão mais ibope pra esse tipo de coisa do que pra outras coisas, cara. Foi como eu falei. Ah, com certeza, se você galera. Se apaixonar por uma mina, ninguém vai querer saber que é a menina com qual você se apaixonou. Você não, a galera quer ver pinto, quer ver bunda, normal. É, então, mas ninguém vai chegar pra você, vai mandar um e-mail pra você, pô, tô feliz com seu relacionamento. Ah, mas eu acho que a mídia só vende o que as pessoas compram. Ah, mas quem é que quer parar pra ver uma pessoa que tá feliz porque tá comendo alface? Pensar em razões que não eram a melhor escolha pra nós dois. Ô, René, ninguém descobriu, não, essa sua namorada nesses 4 meses aí? Ah, uma meia dúzia de gente, assim, só. Mas não chegou a ficar maior, não, né? Ah, essa daqui que é a namorada dele, olha ele tomando sorvete. Ele toma sorvete na praia. Vinha um pessoal que vinha tirava foto comigo, assim, enquanto eu tava com ela. Olhava, assim, sabe? Mas respeitava, não ficava querendo abordar ela pra querer saber o que é, como é que é o nome. Não, a galera respeitava, assim, né? Tem que perguntar uma outra coisa. Isso aí é em nome de algumas meninas aí que devem querer saber. Ah. É, onde é que você encontra suas pretendentes? É geralmente show e internet mesmo? Pras meninas interessadas. No hotel depois do show. Não, não encontra no hotel, não. Encontra na van. Já tá tudo dentro da van, espera. Não, é sério. Vem embalado pra presente. As meninas que eu fico, numa maioria, assim, é quando eu saio. Vou numa... Vai ter uma festa na casa de uns amigos meus, assim. Eu até prefiro, na hora de sair, em vez de ir pra uma balada enorme, assim, com um monte de gente, eu prefiro juntar uns 10 amigos na casa de alguém. É, eu boto mó fé também. É, a gente ficar bebendo um ali, fumar um narguilha ali, tipo, fica mais... Como é que pode dizer? É, não é intimista a palavra. Fica mais vontade, né, cara? É, fica um ambiente mais reservado. É, às vezes, uma amiga de um amigo que foi junto ali, às vezes o papo fica legal ali, rola. É mais assim, acho que na grande maioria eu me relaciono desse jeito assim, mas também rola às vezes em saída de show, você vai viajar pra outra cidade, aí fica aquela mina já te falando pelo Facebook, por inbox, ó, já tava, tá lá, eu vou te ver. Às vezes é uma mina bonita, desse, dá uma brecha pra trocar uma ideia, às vezes rola, depende, mas a maioria das vezes é quando eu saio, assim, sabe? Vou me divertir mesmo, vou pra beber alguma coisinha, e fico meio doido, daí já dá facilitado, já fico super divertido, né? Aí foi. Você Você tem um tipo de mulher, Renê? Não, já namorei mina de 1,80 bombada, já namorei mina minhonzinha. De e gordinha, já namorou água gordinha? Já namorei uma mina que quando a gente começou a namorar, ela era mais magrinha, daí passou um tempinho, ela ficou mais cheinha, a gente continuou namorando do mesmo jeito. Mas eu já fiquei com uma gordinha uma vez também. Ah, eu só fosse homem, eu ia gostar de mulher gostosa, na boa. A louca. Ah, mas uma gordinha não pode ser gostosa, não? Que as magrelas que eu peguei na cama não aguentaram porcaria nenhuma. Eu já fui gorda. Você acha que ex-gorda gosta de gorda? Não, se eu fosse homem, eu ia querer biscoitinha. É, eu já fui magro, tive o corpo normal e namorava gordinha. E hoje eu tô gordo e namoro gordinha. Não tenho, olho pra mulher magra, já não me chama muita atenção, não. Ah, mas acho que é questão de gosto. É, mas é também. Mas é porque tem gente que fala, eco, ela é gordinha. Uma vez um moleque falou isso do meu lado, ele tomou um soco. Que isso? Meu irmão, qual é essa, meu irmão? Então, mas é uma verdade. Tem muita mina que é gostosa mesmo, bonita mesmo, assim. E na hora do vamos ver, não manja nada, assim. Ô, Renê, lá no blog é o que mais falam, viu? O povo fala que gostosa aí não tá mandando nada, que é só migué, que acha que é só... Bicha, toma, só quer saber de academia. Na hora do negócio, é tô cansada com dor muscular. A gente tem que tomar 4 Dorflex pra tentar melhorar um pouquinho o desempenho, né? Aí a pressão da mina baixa, ela dorme. Aí não faz porra nenhuma. Mas você acha também, Renê, que geralmente é gostosa dar um probleminha aí nessa área? Não probleminha, mas eu digo por experiência própria, umas minas que eu fiquei que eram bem, assim, fortes, bonitas, assim, de forte, quase... Forte como assim? Eu digo o corpo, assim, tipo, mais pelo lado de paniquete, assim, mesmo. Forte, assim, internão. É, mina bombada, que vai falar com ela, oi, tudo bem? E aí? Algumas delas, assim, não manjavam nada mesmo, assim, sabe? Eu fiquei com uma bombadona de academia, atleta de jiu-jitsu, cara, 4. Fiquei com ela, tipo, 3 meses. Sério, cara, parecia um Pokémon, não fazia porra nenhuma, velho. Mas como é que você ficou 3 meses, então? Ah, cara, porque eu tentei, mano. Ela falou que ia melhorar, velho, e nada. Eu falei, porra, o único barulho que eu ouvi era da respiração, mano. Ah, achei que era quando desvaziava a boneca. Mas fazendo barulho, tá gozando, amor? Não, né, que isso é muito pesado. Mas com relação ao blog, pergunte a uma mulher, que tem 2 mulheres hoje aqui. Isso não acontece, não sei se já ficaram esses caras bombadão de academia, assim. Às vezes deve ficar com um cara desse também, o cara não resolve nada, né? Deve acontecer bastante. Quem responde primeiro, a louca? Aí, velho, é o seguinte, mulher não gosta de homem bombado, mulher gosta de baixinho. Deixa eu responder, gosta do quê? Ai, gosta do quê? De baixinho? Mulher gosta de barriguinha saradinha pra poder tirar onda pras amigas, mas na hora do vamos ver não aguenta porra nenhuma. Ó, sabe o que acontece? Eu e a Aninha aqui, estamos aí na irmandade há uns anos aí, acho que o nosso gosto é parecido. Geralmente a gente não gosta muito não, né, Ana? De homem, de academia, assim. Não, eu posso contar nos dedos, cara, que eu já fiquei, que são malhadão, assim. É, a gente não gosta muito, não. E eu vejo muito no blog, muita gente reclama, principalmente homens, assim, que esse negócio de que mulher é gostosa, é isso aí que o Bruno falou, tipo assim, acha que só de ser gostosa, senta lá e já basta, não precisa fazer nada. E a mulher, em relação ao homem, muitas reclamam que, tipo assim, ah, eu vejo o cara na academia, ele é lindo, muito gostoso, meu Deus, tava apaixonada. Aí descobri que é vida. Então, assim, isso é bem comum. Verdade. Na nossa mesmo, né, Ana? Um monte de amiga nossa fala, ai, aquele cara é bonito. Aí vai eu e a Ana sondar pra ajudar a amiga, né? Ô, pessoal, que é bonito, que é... Oh, é gay. 90% gay. Malhadão, musculoso. Passa mal as meninas lá, mas não dá, não. 90% é muito, 90% é muito, hein? É, eu vi, pô, tem uns caras aqui do lado aqui, tudo bombadão mesmo, os caras que atuam assim e falam, caralho, velho, esse bicho parece ator americano. Aí eu, de repente, tô olhando assim, os bichos entrando no carro, que eu olhei, o cara tava muito colorido, velho, óculos azul. Bagulho é de caralho. Não, disso eu não tô de sacanagem. Os bichos, professor de academia. De repente eles entraram no carro, eu fiquei olhando assim. Eu falei, velho, esse movimento tá muito estranho. O cara dentro do carro deu um selinho no outro. Eu falei, puta que... Na minha academia da Ana, é academia de centro. E dizem que o centro daqui de Curitiba, pra quem é gay, que é bem legal, assim, pra eles se encontrarem, sabe? Então acho que a Ana é uma minoria. Maravilha, uma informação valiosíssima pra mim. Rola um preconceito aí que de intriga da oposição, que homem fala, ai, mas esse menino de banda com esse jeitinho romântico, não sei o quê, aí fica falando do cabelo de vocês, ai, o cabelo lisinho, não sei o quê, todo arrumadinho, que é tudo gay. Isso aí acontece muito aí com você ou só falou isso em off mesmo? Ah, é coisa de homem falar, né? Assim, do cara, de repente, não pega ninguém, vai falar da gente que tá bem vestido, que tá arrumadinho, tá ligado? Daí o cara vê a gente na TV, ouve no rádio, o cara já fica louco. Fala, não, tudo viado, é normal. Que nem a galera falar que é gay, não sei se é também, enfim. Mas, tipo, a galera é assim, vê o bicho fazendo um pouco de sucesso, a galera já vai em cima, falando, não, é viado, é viado. O cara usa um alargador vermelho, é viado, é viado. É, galera... E acho que é por causa do estilo de vocês também, né, que o povo pega muito no pé. É, antes eu era um pouquinho mais doido de roupa, assim, usava umas calças bem mais justas, assim. Hoje em dia eu já não consigo nem usar calça justa, eu gosto de usar bermudão, assim, sabe? Tipo, já não penteio mais tanto meu cabelo, deixo meu cabelo meio bagunçado. Então, tipo, hoje em dia eu ligo muito menos, assim, esse lance de visual, assim. Já deixo a barba maior, assim, já não fico tão preocupado em fazer a barba sempre. Oi, se o povo te chamar de emo, você fica bravo? Não, ninguém fala mais isso, né? Depois vem o negócio de colorido, que veio esse negócio do restart, a galera mais coloridinha e tal. Daí agora tá esse negócio de rap um pouquinho mais forte, daí agora já tá vindo funk. Uma galera que vai no funk, se veste de certa forma, as minas que vão pro sertanejo são bem parecidas umas com as outras. É, moleque. É. Eu o único cara do rock and roll que é pro sertanejo pegar a mulher, eu. Não, eu não ligo pra essas paradas aí, não. Mas então é isso, Renê. A gente agradece muito a tua participação. Você é muito simpático. Tem um jeitinho de bonzinho mesmo. Eu que agradeço aqui. Valeu? É nóis. É isso. Coisa. Muito obrigada, Renê. Muito obrigada, Bruninho. De nada. Renê, valeu, moleque. Renê, coisa você nós. Quer falar alguma coisa? Deixar algum contato? Alguma coisa assim ou não? Não, tá tranquilo. Pedi pra galera que visita o blog de vocês, Pergunte Uma Mulher, pra visitar o Facebook da Evo lá, pra curtir a gente lá. A gente tá com... curtiu agora. Tá com bastante like. Estamos com quase, acho que 170 mil likes lá no Facebook da Evo, tá? Então é só lá, facebook.com/evo84, evo84 com H, né? H-E-V-O-84. E assina lá, assina o meu também, quem quiser também saber um pouquinho da minha vida e das coisas que eu tô fazendo aí. Às vezes eu posto no Facebook lá também, bastante novidade, bastante coisa. E é nóis, valeu, galera. Obrigadão mesmo aí pelo convite. Valeu. Obrigada, Renê. Beijinhos. E você é muito simpático. Renê, tá. Achei que você fosse mais chato. Olha, Renê, eu confesso uma coisa, você é muito gente boa. Se eu não tivesse namorando, eu te pegava. acontecer.